se escondem, batalhas ganhas e perdidas. Sangue correu que porém não me pertenceu nem a ninguém que eu conheça, menos que seja meu amigo. Por mais que eu queira ter pena, não consigo. Tantos para escolher e tão pouco tempo para procurar, evitando ser passageiro clandestino num veleiro sem destino. Se a vida for passar o tempo até morrer, descobre numa noite um caminho até o meia.